Oi, gente, tudo bem com vocês? Nossa, mudei a entrada aqui radicalmente. Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu e hoje o vídeo que eu vou gravar é um vídeo diferente, não é vídeo de música e não é cover. E o que é então, Isadora? Esse vídeo vai ser pra nós termos um tempinho juntos, vai ser o momento que nós vamos poder conversar. Como assim, se eu não posso interagir? Você pode interagir aqui nos comentários. Você vai poder comentar assuntos e temas, coisas que ficaram na dúvida. Aqui nos comentários eu vou estar respondendo em próximos vídeos. E é isso, eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Então, gente, hoje eu resolvi falar sobre uma coisa que uma menina comentou lá no meu Twitter. Se você não me segue no meu Twitter, é este aqui. Já aproveita, dá pausa aqui no vídeo, já vai me seguir lá. E ela falou a seguinte frase. Isa, como que nós jovens podemos ser luz em meio a tantas trevas que existem nesse mundo? Essa pergunta é uma pergunta que muita gente se faz, muita gente se pergunta. Eu acho que eu tenho a resposta pra isso. A resposta é e sempre foi conhecer Jesus, realmente. O quê? Como assim conhecer Jesus? Eu nasci em igreja, eu já tenho um relacionamento com Jesus há muito tempo. Aí que você se engana. Porque se você ainda não é luz em meio a tantas trevas, é porque você não conheceu esse Jesus. Porque quando você conhece esse Jesus, você já não é mais o mesmo. Mas sim, você é transformado. Então você começa a ser diferente você começa a ser diferente desse mundo, então as pessoas começam a ver luz em você. Então eu vou começar fazendo umas perguntas aqui pra vocês. Quando você está com seus amigos que não são cristãos, como é o seu comportamento? Será que eles veem uma coisa diferente em você? Ou você simplesmente age como eles por achar que é a coisa certa a ser feita? Como você é em casa? Como que a sua família tem visto você? Será que você mudou depois que você conheceu Jesus ou continua praticando as mesmas coisas? Será que você honra o seu pai e a sua mãe? Ah, Isadora, mas às vezes a gente erra. É, às vezes a gente erra, eu também erro. Mas será que isso tem sido uma coisa frequente na nossa vida ou será que a gente tem realmente mudado e as pessoas têm visto isso, têm visto o esforço em mudar? Como tem sido na sua escola? Como tem sido na sua faculdade? Será que você tem sido só mais um ou será que você tem feito a diferença naquele lugar? Será que as pessoas têm se aproximado de você por ouvir falar que você tem uma coisa diferente, que a paz que você transmite para as pessoas é algo que elas querem ter? Ou será que as pessoas não querem ficar perto de você pelo que você é? Essas são algumas perguntas que a gente precisa se fazer durante o nosso dia a dia. Porque isso vai nos levar ao amadurecimento e a perceber que o que a gente pensa que é certo não é. E a gente só sabe disso quando a gente conhece Jesus e a gente entende o que é ser um cristão. Eu quero instigar você a conhecer a sua identidade em Jesus, a buscar quem você é em Jesus, quem Ele quer que você seja. Porque com certeza Jesus quer que você seja luz em meio a essas pessoas, mas você nunca vai conseguir ser luz praticando os mesmos atos de sempre, praticando as mesmas práticas que as pessoas que não são convertidas praticam. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma conversão espiritual. Ai, mas tem tantas pessoas desviadas, tantas pessoas conheceram esse Jesus e estão no mundo, estão nas festas, se drogando, se prostituindo. Essas pessoas nunca conheceram a Jesus, porque elas ainda têm sede. E sede das coisas que elas nunca irão encontrar nas coisas que o mundo pode oferecer. A sede que elas têm é uma sede espiritual, que só vai ser suprida quando elas realmente conhecerem Jesus. Porque na palavra de Deus diz que aquele que conhece Jesus nunca mais tem sede. Aquele que prova da água da vida nunca mais tem sede. Então essas pessoas que estão desviadas é porque nunca tiveram um encontro realmente com Jesus. As pessoas me perguntam, Isadora, tu tem vontade de ir pra festa? Tu tem vontade de se relacionar com algumas coisas do mundo? Eu digo que não, eu sempre digo que não. Porque eu não tenho mesmo, sabe por quê? Porque Jesus já supriu todo aquele vazio que eu tinha no meu coração. Então hoje eu não preciso mais tentar suprir ele em coisas terrenas, porque eu provei da água da vida, então eu não tenho mais sede. E se eu tenho sede, é de me aprofundar ainda mais nessa fonte que o Espírito Santo tem pra me oferecer. Voltando, desculpa, perdi o foco aqui. Como ser luz? Vamos partir das suas atitudes. Eu estou aqui pra te ajudar e eu sei que a gente pode se ajudar porque nós somos um corpo e um coração. Então eu quero que você olhe pra mim como uma amiga espiritual, como aquela que você pode contar. Você pode comentar aqui quais são as suas dificuldades, aonde que tem sido a sua maior dificuldade, qual tem sido a maior barreira na sua vida impedindo você de ser luz. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes por dia você tem tido um tempo com Jesus? Eu vou te dizer, você não tem que ter uma vez por dia, você não tem que ter duas vezes por dia, você não tem que ter três, não tem que ter quatro, não tem que ter cinco momentos com Jesus. Você tem que viver com Ele. Você tem que ter ciência que ele é uma pessoa assim como você. Sabe o seu melhor amigo? Ou sua melhor amiga, que vocês conversam sempre? Assim tem que ser Jesus. Porque ele não vai ser o seu melhor amigo se você se manter à distância dele conversando uma vez por dia. Vocês têm que se conhecer a ponto de um confiar no outro. E aí quando você confiar 100% em Jesus, ele vai confiar 100% em você. Então vocês vão trocar presentes e amores e a vida de vocês vai ser louca demais, porque Jesus é assim. E ele quer o seu bem e ele tá esperando você dizer: Jesus, eu quero ser seu amigo. Então faça isso. E aí ele vai te dizer o que você precisa renunciar, aquilo que você precisa realmente ser. E ele vai te ensinar e te instruir da melhor forma. Não vai ser eu dizendo assim: para de fazer isso, para de fazer aquilo, faça isso, faça aquilo, que vai mudar a sua opinião. Não, porque quem convence é o Espírito Santo, não são homens. E o Espírito Santo está louco pra poder conversar com você, está louco pra te conhecer um pouco mais. Converse com ele, tranque a sua porta do seu quarto e tenha um momento de oração com ele. Sabe, você não precisa dizer: ah, Senhor Altíssimo, exaltado, ó, louvado seja o teu nome. Gente, Jesus quer que você seja amigo dele. Converse da maneira com que você mais se sinta à vontade. Se você se sente à vontade falando esse tipo, falando nesse linguajar, amém, faça isso, o Espírito Santo se alegra. Mas se você se sente à vontade falando: Jesus, eu tô tão fraco, Jesus, eu preciso disso, Jesus, eu preciso daquilo, Jesus, me quero por inteiro, então Jesus se alegra do seu coração e ele vem e ele supre aquele vazio que você tem. Ele só precisa de um coração sincero e disposto a mudar. E aí você vai ser luz e aí então você vai se encontrar em Jesus. E esse vazio que você sente no seu coração, essa falta que você tem, vai ser suprida por aquilo que realmente importa, que é o Espírito Santo de Deus. E então você vai provar daquela água que não te deixa mais ter sede. E então você não vai mais ter vontade de compactuar com este mundo que é tão sujo. E ainda melhor, além de você não precisar compactuar, você vai influenciar essas pessoas para o melhor. Porque elas vão ver a diferença em você. E aquilo que elas buscam ter, elas vão saber que você tem. Então elas vão perguntar: Isadora, o que você tem que eu não tenho? E aí você vai dizer: eu tenho o Espírito Santo e eu tenho certeza que o Espírito Santo quer você também. E então vai ser uma troca de amores e uma troca de favores. Então você vai trazer essa pessoa para perto de Jesus e vai ser mais uma vida salva pro reino de Deus e mais uma pedrinha na sua coroa. E é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Sejam luz, sejam sal, mas busquem a sua essência em Jesus. Busquem conhecer quem vocês são, porque o Espírito Santo quer isso de você. Ele busca um coração sincero e puro diante dele. Então que você possa ir no seu quarto, senta, conversa com Jesus da melhor forma, fala todos os seus defeitos, pede perdão e começa de novo. Pede para que ele venha te conhecer e te mostrar realmente o que precisa ser mudado. E então você vai ser luz, e então você vai ser sal. E aí então nós vamos se unir e juntar todas as nossas forças para evangelizar o máximo de pessoas que nós pudermos. E eu não falo de religião, eu falo de Jesus Cristo, que essa é a minha religião, Jesus Cristo. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um joinha, porque ajuda muito, ajuda na divulgação. Ajuda na divulgação desse vídeo. Você pode se inscrever aqui embaixo para mais vídeos como esse e também para os vídeos de música. E é isso, gente, um beijo, me sigam nas minhas redes sociais, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.